Geração, não atinjam o meu coração, pois eu quero te amar, Senhor. Cada dia quero mais estar de joelhos no teu santo altar. Quero me santificar. Já sufoca a verdade. Muitas igrejas não se importam com a vaidade. É só pecado, não existe santidade. Senhor, que as intrigas dessa geração não atinjam o meu coração, pois eu quero te amar. Quero mais estar de joelhos no teu santo altar. Quero me santificar, Senhor. Conto com tua poderosa intercessão. Quero vencer intrigas, brigas sem razão, com tua ajuda e no poder da oração. Intrigas dessa geração não atinjam o meu coração, pois eu quero te amar, Senhor. Cada dia quero mais estar de joelhos no teu santo altar. Quero me santificar.